Na noite de sexta-feira, foi lançado em Foz do Iguaçu o livro Educação Ambiental, premissa inafastável ao desenvolvimento econômico sustentável. A obra reúne artigos de 17 renomados pesquisadores da Tríplice Fronteira e também de outros países como Estados Unidos e Suíça. As responsáveis pela organização do conteúdo foram as professoras Ana Alice de Carli, da Universidade Federal Fluminense, e Saadia Martins, coordenadora de Extensão e Relações Institucionais da Unifoz. Saadia Martins fala sobre a publicação e cita alguns dos autores de destaque. Nós tivemos, um sonho que se tem, de, nós achamos que a educação ambiental perpassa todas essas questões aí de desenvolvimento econômico, de sustentabilidade que a gente fala. Então, eu e mais a doutora Ana Alice Carli, da Federal Fluminense, com apoio do doutor Nelson Miguel Friedrich, da Água Boa, que eu acredito que fez com que esse sonho se tornasse realidade. Juntamos a Ana Alice e eu 17 dos melhores, eu diria, pesquisadores, né? E doutor Nelson, nós temos a apresentação do livro do Dr. Nelson. O prefácio é feito pela doutora Consuelo Yoshida, né, que é desembargadora federal da terceira região, que é doutora também, professora, doutora de Direito Ambiental. Também uma desembargadora faz a quarta capa, apresentando o livro, Maria Colares. Né? Saadia Martins também comentou sobre alguns dos assuntos abordados no livro. Na realidade, tem vários capítulos, que é educação ambiental, condições fundamental, né, a concretização da Política Nacional das Águas brasileira, que é a doutora Ana Alice Carli, que é organizadora comigo, trabalha com essa área. Depois, eu trabalhando a educação ambiental, com os desafios da contemporaneidade, onde eu entendo que, e faço no meu artigo aí, um questionamento bastante grande em relação a a legislação brasileira é maravilhosa, não só na educação ambiental, como também no direito do consumidor, que são direitos difusos e coletivos. Falta aí esse engajamento, como manda a Constituição Federal, de todo cidadão, da política pública, dos gestores públicos. Né? E, em resumindo, os autores fazem um estudo, uma análise de um lento processo de transformação, acho, sociocultural e cultural, e que se tem no instrumento da educação ambiental. Indiscutivelmente, um dos pilares fundamentais, assim, eu acredito, na educação ambiental, para a estruturação dos alicerces da aumentada sustentabilidade econômica. O livro Educação Ambiental, premissa inafastável ao desenvolvimento econômico sustentável, foi lançado pela editora Lumen Juris, em parceria com a Unifoz e com patrocínio da Itaipu Binacional. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.